Turbinado. Companhia do Tecno, é assim que se faz. Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar. Só você, meu grande amor. E passe o tempo que passar, um dia você vai acreditar. Você está curtindo Super Turbinado, Banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Você não quer saber. Turbinado. Essa noite pra mim, eu também te quero bem assim. Quero todinho só.

dança sem parar. Na batida do meu amor, vou me entregar. É o novo Tupinambá, DJ Dinho vai voltar. Com o novo Tupinambá, DJ Toninho vai detonar. Perturbinado, é tudão. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Turbinado 3D virtual. fiz essa canção. Tô te esperando no pancadão. Já não dá mais pra esconder o que a gente sente. Não quero mais ter que fingir se estás perto de mim. Cansei de sofrer por querer e não ter você. De te amar e esconder, preciso dizer que te amo. Dudu, Banda Marilson e DJ Toninho Maravilha.